Do Guardador de Rebanhos de Alberto Caieiro, os poemas 20º, 28º e 32º. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios. E navega nele ainda para aqueles que veem tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce da Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo, vai-se para o mundo. Para além do Tejo, há a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que está para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Li hoje quase 2 páginas do livro de um poeta místico e ri como quem tem chorado muito. Os poetas místicos são filósofos doentes e os filósofos são homens doidos. Porque os poetas místicos dizem que as flores sentem e dizem que as pedras têm alma e que os rios têm êxtase ao luar. Mas as flores se sentissem não eram flores, eram gente. E se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não eram pedras. E se os rios tivessem êxtase ao luar, os rios seriam homens doentes. É preciso não saber o que são flores e pedras e rios para falar dos sentimentos deles. Falar da alma das pedras, das flores, dos rios, é falar de si próprio e dos seus falsos pensamentos. Graças a Deus que as pedras são só pedras. E que os rios não são senão rios, e que as flores são apenas flores. Por mim, escrevo a prosa dos meus versos e fico contente, porque sei que compreendo a natureza por fora e não a compreendo por dentro. Porque a natureza não tem dentro, senão não era a natureza. Ontem à tarde, um homem das cidades falava à porta da estalagem. Falava comigo também. Falava da justiça e da luta para haver justiça e dos operários que sofrem e do trabalho constante e dos que têm fome e dos ricos que só têm costas para isso. E olhando para mim, viu-me lágrimas nos olhos e sorriu com agrado, julgando que eu sentia o ódio que ele sentia e a compaixão que ele dizia que sentia. Mas eu mal o estava ouvindo. Que me importam a mim os homens e o que sofrem? Ou supõem que sofrem. Sejam como eu, não sofrerão. Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros, quer para fazer bem, quer para fazer mal. A nossa alma e o céu e a terra bastam-nos. Querer mais é perder isto e ser infeliz. Eu, no que estava pensando, quando o amigo de gente falava, e isso me comoveu até às lágrimas, eram como o murmúrio longínquo dos chocalhos a esse entardecer, não parecia aos sinos de uma capela pequenina a que fossem à missa as flores e os regatos e as almas simples como a minha. Louvado seja Deus que não sou bom e tenho o egoísmo natural das flores e dos rios que seguem o seu caminho, preocupados sem o saber, só com florir e ir correndo. É essa a única missão no mundo. Essa. Existir claramente e saber fazê-lo sem pensar nisso. E o homem calara-se, olhando o poente. Mas que tem o poente com quem odeia ou ama?